meia maratona, mas o silêncio acaba por subir à tona. Ei, meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê. Meu Deus, por quê? Eu cresci numa zona onde a paciência muitas vezes não funciona. Minhas verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir à tona. Ei, meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê. Meu Deus, por quê? Por favor, diz-me porquê. Às vezes queria entender. Acredito num futuro mais bonito, mas o barulho dos tiros faz-me contradizer. Por favor, diz-me porquê. Só queria poder saber. Se ainda existe uma outra vida para além desta minha vida, o seu propósito é nascer para morrer. E de que vale ter valores materiais? Se afim de tudo somos iguais, vivendo sem saber para onde vais. Bambino, foste embora cedo demais. Por favor, diz-me porquê. Só queria poder saber. O que dizer a minha filha? Ela pergunta onde é que estás, mas eu não sei como é que eu vou responder. Eu cresci numa zona onde a paciência muitas vezes não funciona. Minhas verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir à tona. Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê. Meu Deus, porquê? Eu cresci numa zona onde a paciência muitas vezes não funciona. Minhas verdades fazem meia maratona, mas o silêncio acaba por subir à tona. Ei, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê. Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Há quem me diga que não quer saber. 500 anos sem saber porquê. Yeah. Meu Deus, porquê? Mega Hits. London. Another banga, banga. From here away to the water, you green body make I rock on ya. Yeah, yeah. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I no fit do for you. Why you want the boogan one? Share you be kiss than any. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move where you no go green. Come make a drive your come make a drive this your jalo. Baby, allow me tip you off with the alawi. See body, oh. See body, see body, oh. Egg by me, oh. Egg by me, oh. Be the boss in my bololo. Be the boss in my bololo. Please help me, oh. Me, I don't jam with him, but some here wait in the water. Green body make a rock on me, yeah. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I know feel do for you. Why you want the boogan one? Share you be kiss than any. You better drop your body ammo. You to the form with this love for fitting baby, eh? Lend me, lend me. I get the bounce for you. You want the do like say, eh? Night I know the end. You to the steep they do like say. Your waist know the end. You know the bend. Oh yeah, follow my command. Baby do like I do. Baby front and back. Give me boom back a boom. Suck up. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby you know me. They get a sicko move where you no go green. Come make a drive your come make a drive this your jalo. Baby allow me tip you off with the alawi. Come here wait in the water you. Green body make a rock on ya, yeah, yeah. I know you seen your me. I get the money pass your papa. Wait till you want way I no feed do for you. Why you want the boogan one? Share you be kiss than any. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move, where you no go green. Come make a drive your come make a drive this so jalo. Tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space. Celestials. Celestials. Colors in a brighter shade. Need it to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest. You make me feel the way we notice. That's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel na Mega Hits Rio Maior com Celestial. Eu sou a Metal de Prata e estou quase de saída, mas antes disso ainda ouves música nova por aqui. Lewis Capaldi com Wish You The Best. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my. Friends get- Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the grin in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh. Wish I could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Yo, what's good? I'm 24K Golden. Black Kings. Saweetie. Maluma. But I'm cold every season. Know he got that pipe, let him bust it till it's leak. Yeah. Booty like a pillow, he could use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real thick, moving slow, that body like he a player, but for making it, cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a bush would try to put me on ice. I ain't never had to chase in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep up. That Hansel and Gretel, let him eat me up. The ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the less. Yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up. The sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. You got me hung up from across the room. I'm so high that I'm on another altitude. And on my cloud, I got some space for you. Got a taste for you. Won't bounce to the out, pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in my fudge round. Tight than a bitch, he ain't had it like this. Toes curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's not been so big. Caesar, Milan, I got his train. Try to let a dog know who really running things. You've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite. The sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the less. Yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up. The sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, real hot girls. Me and Dua Lipa finna get the party lit. You are that 3-4 times again. I testify for you. I thought I like you, that bitch. I do it all and I'm around. You're scared to do. I'm not. As long as you joking, now in for me. I ain't got it. My bitch scheming, looting, hide your bodies. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just lose and miss the moment. You just too important. Nobody do body like you do In a drop top ride with you, I feel like Scarface. That white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Are they growing when you're not here? I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. Are you fronting on me? Mais música nova, sempre. Alguien como yo no iba a enamorarse. Yeah. Yo que ni miro al cielo hago si no tiraste. Yeah. Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' champoliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra. Me pone caliente, más ese huevo. ¿Quieres sal? Yeah. Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traigo un bikini, una uca y unos blones. Vengo pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coge la tarde, seis de las cuatro. Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa' el guayao. Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. The first time I saw your face, deep in my heart, girl, you take a big place. And the way you wind your waist, mesmerizing, you me want chase, girl. You take over my headspace, longest nights and the longest days, girl. I wanna know what to breathe, I wanna know what you. you feel about me, baby. I wanna know, wanna see. Sexy body, why you bring it on me, baby? I wanna make you believe. Love you more than all my love burning trees. And I wanna make memories with you, baby girl. Me say please don't tease. I get up in your blood capillaries and make families, that's the way I see it, girl. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Mega Hits Rio Maior, com Fade e Chantal. Atenção, fãs de Fade, fiquem atentos à Mega Hits, porque vamos ter novidades muito em breve. E são aquelas novidades que valem mesmo a pena ouvir. Portanto, é estares atento. O meu nome é Metal de Prata e eu estou de saída. A chegar a estúdio já tens o Girls Night Out. São elas que ficam contigo até à meia-noite. E já a seguir, Slow J também. Beijinhos. Mega, Mega Hits. A Mega Hits está de volta ao Meco. Superbox Super Rock. 13 a 15 de julho. Três dias únicos na herdade do Cabeça da Flauta. Com Franz Ferdinand. The Offspring. The Legendary Tiger Man and Friends. Steve Lacy. Pink Panthers. O7 No Shake. The 9075. Charlotte DeWitt. Sam the Kid com orquestra e orelha negra. James Murphy DJ Set. Big Pig. Wu-Tang Clan. E muitos outros. Bilhetes à venda nos locais habituais. Superbox Super Rock. 13 a 15 de julho. O Meco é para sempre. Olá, eu sou o David Carreira e o meu novo álbum 8 já está disponível. Vou tentar. Novas músicas e convidados como Dilcinho, Ludmilla, DJ Telly e Yasmin encontram-se comigo no meu melhor álbum de sempre. Encontra o 8 em todas as plataformas. O maior sunset de sempre chega em julho, 7, 8 e 9, na Figueira da Foz. Este ano, na Praia do Relógio, Alok, Blaster Jacks, Clapton, James Hyde, Joel Curry, Kashmir, Oliver Heldens, entre muitos outros. Can I be honest? Praia, sol, amigos e uma festa que não vais querer perder. Bilhetes à venda nos locais habituais. Guie-se pelas nossas estradas e aventure-se por Portugal. Chegue aos melhores lugares que o nosso país tem para oferecer com o Mapa de Estradas Expresso 2023. O seu melhor companheiro de viagem. Esta semana, grátis com o seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar. Em junho, mais de 70 artistas tomam conta do Parque da Cidade. Primavera Sound Porto. 7 a 10 de junho com Rosalía. Rema. Central C. How can I be homophobic? My bitch is gay. Alcee. Kendrick Lamar. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. E muitos outros. Primavera Sound Porto. 7 a 10 de junho no Parque da Cidade. Bilhetes ainda disponíveis nos locais habituais. Mega Hits, a rádio oficial do Primavera Sound Porto. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Tô no meu bairro, treinar pra correr o mundo. Minha perna tá feeling good. Cardio tá no ponto, tive a trabalhar no groove. Diz-me se eu não tô no palco, tu achas que eu não tô no buff? Isto é pra acabar no Louvre. Isto é pra acabar com as dúvidas. Em 22 não viste a paca que eu deixei na mesa. 23 RJ viu a luz e mano, quando eu bazar eu vou deixá-la acesa. Yes, who's back? Where you at? Where you been? Tá bater saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Yeah, one plug, two plugs com my phone. Mente sem corrupção, eu ficava all night long a tentar resolver o mundo, pondo a mala e no quimbundo. Só que há cenas que não se resolvem com batom. E onde há som, apaga a luz, eu prefiro que cheio no escuro. Desliga o flash. Yeah, nos meus ombros estava um peso a preto e branco, mas agora estou pintado com carandache. Eu contei um na mão, pra que preocupa? Yeah, com tudo aquilo que eu não consigo controlar. Yeah, eu sei ainda vou te dar tudo aquilo que sonhas. Escrevo o que eu te digo, vai, vai. Yeah, tentei comer o mundo todo, vindos debaixo do lodo. Tenta morrer uma lenda. Não esqueças de onde vem teu fogo. Dizem que o presente é uma prenda. Eu já tinha saudades de mim. Então desembrulhamos a venda. Ainda estamos tão longe do fim. Hoje é o dia. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade do novo hino. Onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar. Where you at? Where you been? Tá batendo saudade do novo hino. Onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidades. Toma ligar. Mais música nova, só na Mega Hits, sempre. Every time, yeah, you come around, yeah, you ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah, it's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time, I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, slipping low-key. I'm slipping low-key in Onyx. Find a rider, I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those cons, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you not around, when you throw that to the side, yeah. When I'm pulling up right beside ya, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took. She fall through plenty, her and all her. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the go fall. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those cons, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Mais música nova. Música nova. Mega hits. I'm stylish. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm that pint. Put it in perspective, I got everything I wanted and some extra. I am not the type of turning into a detective. Got two on my own phone, barely even check them. Uber eats the food, I don't call, I just text them. Cashed out on bail, my little got a vested. Flexed out my Lexus, no backseat, so no besties. I checked it, no guesses, so don't text. Hey, two pistols, 30s in the clip, these are Kimbos. Open and smack him in his mouth, I'm Kimbo. You be throwing cash on the strip, my little sucking for the free. I got a but a they got me. I know she trip when I trip, so I free. They pillow talking about me like I'm sweet. But she ain't know this shit. There is in my teeth. I'm stylish. Talk a big t-shirt, Billy Eilish. Proud of her. In front of the back on the island. Heard it talking crazy, but my man, I'm excited. My run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pipe. Isto é mega. Música. Mais de 90 minutos de música sem parar. Mega hits. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar o pulo a minha casa. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar o pulo a minha casa. Bati mesmo o da crânio até ter uma epifania. Essas melodias podem mudar a minha vida. Estou a trabalhar para realizar todos os sonhos. Já dediquei uma série, hoje estamos longe. Já me atrasaram, duvidaram para dirigir. Querem resultados, mas não correm os fins. Pode se não mudaram e não pegaram a vista. Não sexo pelo clout, querem saber do business. Minha gente só queria subir na vida. Tantos problemas e ainda por cima não guita. Por pouco chave, quem quer estar em casa e não ter luz? Ver a despensa e não ter nada para deixar o bus. Está na altura de meter as cordas bolas, aplicar o knowledge, encontrar saídas. Quando ainda sou jovem, batalho pela vida, porque aqui já não se brinca. Deixa-me alinhar os cheques, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha em minha casa. Deixa-me alinhar os charcos, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha em minha casa. Sim, flare, bam, param, que te param. Tem que alinhar as charcos. Deixa a minha marca, faça a crona. E em casa tem quem amar. Sim, flare, bam, param, que te param. Tem que alinhar as charcos. Deixa a minha marca, faça a grana. E em casa tem quem amar. E se flare o pampa, a pampa na larga. Te wago um caminho, se falha pão, guarda. Tô combina pra semana, só gana de gama. Gana, minha mente indica, relaxa, tranquilo. Vira de angama, bom pôde orgulho, minha mãe. Mundo da rora, na laga mura, ali na volante. Biga na gansabia, certo, sem marido, é amar. Deixa a linha, sonha chakras. Que tem tempo, muito menos pra gastar. Deixa me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá pra esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. O meu chakra agora és tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. O meu chakra agora és tu. PST com chakras na Mega Hits. Francisca, já te imaginaste daqui a uma semana? Daqui a uma semana certa? Olha, daqui a uma semana certa vamos estar as duas juntas, provavelmente a falarmos aqui na Mega Hits, mas a acompanhar o concerto de Kendrick Lamar. E a desalinhar chakras, não é? Completamente. Sou esgazarado, vamos estar no Primavera Sound do Porto a acompanhar-te todas as noites, das 9 da noite até à 1 da manhã. Que maravilha! Aqui e hoje, ficamos até à meia-noite. Já a seguir começam mais 90 minutos de música sem parar com Chris Mega Hits. O teu primeiro festival de verão chega com o Mega Hits no Sumol Summer Fest. Ganha bilhetes de segunda a sexta, às 8 da manhã no Snooze ou às 5 da tarde no Drive-In. Quando ouvires na Mega Hits duas músicas seguidas de artistas que vão atuar no Sumol Summer Fest, como Wiz Khalifa, Missy Miles, Bárbara Bandeira, Prof Jam, Aya Nakamura ou Michelawi, envia um voice para o WhatsApp da Mega 968-689-229 a dizer: eu quero um passo para o Sumol Summer Fest. Todas as infos encontras no site ou na app da Mega Hits. Tu e os teus amigos a caminho dos melhores festivais. Sempre com a Mega. Guie-se pelas nossas estradas e aventure-se por Portugal. Chega aos melhores lugares que o nosso país tem para oferecer com o Mapa de Estradas Expresso 2023. O seu melhor companheiro de viagem. Esta semana, grátis com o seu jornal. Expresso. Liberdade para pensar. Em junho, mais de 60 artistas.